Onde eu fui amarrar minha égua? Lá no Pará a gente amarra a égua, né? Onde foi amarrar minha égua? Gente, eu custei a digerir aquilo. Aquilo foi um choque cultural. Eles são hoje o que nós em Belém fazemos cotidianamente. 3 anos depois eu vi o meu irmão fazendo exatamente, fazendo uma madeira, acordando as crianças, que a esposa ficava dormindo, tinha dificuldade de acordar, e ele que acordava as crianças, escovava o dente. Aí eu digo, meu Deus, aí fiquei olhando os companheiros lá de Petrópolis, o quanto eles estavam avançados, né? Rio de Janeiro, né? Mais próximo de Brasília, mais, né? Crescimento maior. Mas vejam como é o processo das mudanças. Hoje, se o marido não levantar à noite no consultório, conversando com ele, eu vou dar um toque para ele. Mas por que a sua esposa só que levanta à noite? Eu vou dar um toque para ele. Não é porque ela que tem que levantar todas as noites quando a criança chora que está chichada. Porque não é, porque não é um revezamento. Os dois trabalham. Por que ela tem 3 jornadas e só tem 2? Então, esse é um movimento de participação. É importante para a criança que ele levante. Ele não tem o seio para dar, mas tem a mamadeira. Às vezes a criança toma a mamadeira. E às vezes a mulher é tão sonolenta que ele tem que colocar ela no seio e ele tem que ficar vigiando. Ela fica dormindo lá com o seio e a criança... Nha, nha, nha, nha, nha. E ele que fica velando lá. Mas é o papel de pai. Aquela é uma mãe iniciante, quanto espírito. Ela tem dificuldade de amamentar, ela não tem esse traquejo todo. Ele é mais mãe do que ela. E ele tem que se consolar ali com um espírito maternal velando por um espírito muito viril que está se iniciando no desenvolvimento das suas potencialidades femininas, desenvolvendo o papel de uma mãe ainda bem principiante. Então, esse é o movimento. Eu acho que cabe à mulher, mas cabe ao homem fazer essa parceria, porque o homem e a mulher, e nós podemos discutir isso um dia aqui, a relação de acasalamento, eles são as bases, os pilotis, os alicerces, aonde a família se levanta. Quero dizer mais, que tu me dás a oportunidade de dizer, você é, em grande medida, aquilo que os teus pais te fizeram. Naquilo que é de bom e naquilo que é de atrapalhação. Porque, psicologicamente, a gente reproduz padrões. No automatismo, nós reproduzimos padrões, ao ponto da gente casar com uma pessoa que lembra a nossa mãe, lembra o nosso pai. É impressionante isso. Eu conversava ainda ontem com um jovem sobre isso. Ele dizia, mas meu pai, ele está passando uma semana fora. Uma família de pessoas que têm relações. Tem a principal, que é a mulher, e tem as relações extraconjugais fora. Aí dizia assim, o meu seis, eram 10 irmãos, os meus 6 tios, ele dizendo, eram pessoas assim, muito safadas. Agora vejam, nessa família de 10 irmãos, sabe quantos se separaram? Nenhum, e todos têm relacionamento extraconjugais. Alguns com filhos. Mas por quê? Porque o pai e a mãe manteve fidelidade, manteve casamento até desencarnar. Casamentos dos 10, alguns dos quais já foram há muito tempo, mas eles mantêm. Por quê? É muito forte essa herança. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que a gente reproduz isso. Agora, a mãe dele, que tem 8 irmãs, o pai se separou e foi, teve 3 separações. O pai casou, casou com outro, separou, casou com outro, separou. Dos 8, 4 se separaram. 4 se separaram. Então, vejo que é uma coisa assim... E por que ela não se separou? Porque ela ama aquele homem. E aquele homem não aceita separar-se dela. Porque todos os irmãos, nenhum se separou, porque o pai não se separou. Eu quero dizer, meus amigos, que é escrachado a nossa reprodução de padrões dos nossos pais. Nós reproduzimos padrão dos nossos pais. O negócio também assim. É que já está acabando mesmo. Ah, mas já está acabando. Nós reproduzimos o padrão dos nossos pais. Nós temos uma responsabilidade grandiosa, imensa, com o conhecimento espírita, de sabermos o que é ser pai de uma criança, o que é ser mãe, o que é ser evangelizador de uma criança, o que é ser um tutor de uma criança, o que é ser referência para uma criança. A convivência, ela encrava no outro ser absorve aquele modelo inconscientemente, reproduz. Nós, enquanto espíritas, temos que ampliar a nossa consciência para fazer um verdadeiro trabalho de triagem. Isso eu não quero da minha mãe que não é bom, isso eu quero. Isso